se fuder. Tenho meu valor mesmo não tendo um centavo. Patrão vai se fuder, patrão vai se fuder. Trampo no meu rap, então não tô desempregado. Patrão vai se fuder, patrão vai se fuder. Tô pouco me fudendo e já tá dando meu recado. Patrão vai se fuder, patrão vai se fuder. Primeira etapa de ilusão, benefício fictício de comissão. Desde função não prevista, mas são ossos do ofício da missão. Né não, então cadê o extra? Final do mês, tô com cara de besta. Exploração, trabalha mais todo mês, pagar um dia dormindo na sexta-feira, então não. Fim de semana tem promoção, produto vai vencer. Você tem que vender, convencer, ainda aguenta falta de educação. Reclamação BR chata, vai se fuder. Não, não, cliente tem sempre razão. Gerente de fusão, colega puxa saco, pra puxar tapete é mato hilário. Batom mercenário que tira funcionário pra otário por um salário. Paga de amigo, pode contar comigo só se for no ponto do vigário. Careta, careta, tenta mudar teu cabelo e todo o seu vestuário. Foca só fiscal, folgado, férias, não faz parte do teu trabalho. É foda, nenhum de cobra que te cobre, porta, que é o caralho. Não sigo ordem, normas, regras que me privem. Os me chamam de vagabundo, digo que sou livre. Foda-se, atraso minhas contas, mas não pago de escravo. Patrão vai se fuder, patrão vai se fuder. Tenho meu valor mesmo não tendo um centavo. Patrão vai se fuder, patrão vai se fuder. Trampo no meu rap, então não tô desempregado. Patrão vai se fuder, patrão vai se fuder. Tô pouco me fudendo e já tá dando meu recado. Patrão vai se fuder, patrão vai se fuder. Respeito não se adquire com o tempo e sim com as suas atitudes. Estilo foda-se. Isso é casacó. Chega atrasado no ponto e um foda-se no recinto. Contrata 10 funcionários e tu só pode pagar 5. E as horas é comissão, semana que não vem tu paga. Soldado faz a missão enquanto o capitão só caga. Desvio de função, quer dar ordem, compra um cão. Escravidão, exploração, vocês podem, acho que não. Vai renovar o contrato com tanta contradição. Tradição, puxa saco no vácuo do seu patrão. Vacilão, mas que absurdo. Sem hora pra sair, não pode atrasar um minuto. Ei, patrão, suído pra você. Nunca se esquecer, qual que eu fiz pra tu. Ei, patrão, vai tomar no cu. Não preciso de você, fiz pra te dizer. Ei, patrão, vai tomar no cu. Digo, ei, patrão, vai tomar no cu. Digo, ei, patrão, vai tomar no cu. Digo, ei, patrão, vai tomar no cu. Digo, ei, patrão, vai tomar no cu. Digo, ei, patrão, vai tomar no cu.